Mateus capítulo 15, eu quero ler a partir do versículo de número 21. Todos encontraram, amém? Diz assim Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Quanta indiferença! Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Note que Jesus diz ovelhas perdidas. Versículo 25 diz: Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Preste atenção que Jesus não diz cachorro, ele diz cachorrinhos. Diga comigo, cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem. Ela também diz cachorrinhos, das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Note que ele fala de uma proporção. Grande é a tua fé. Apenas duas menções de uma fé grande na Bíblia. Só desta maneira Deus declara em dois lugares: a esta mulher e a um centurião. E continuando diz assim: Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Somente até aqui, queridos. Amém? Graças a Deus. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Jesus, naquele momento, ele estava sofrendo demais no seu ministério. Havia pessoas que rejeitavam o Evangelho, a salvação, o abandono do mundo e das suas paixões, em prol de seguir o caminho. A palavra do Senhor diz que os fariseus, os saduceus, incitavam as multidões contra os ensinos do Mestre, e alguns poucos interesseiros estavam à procura apenas da cura da carne, mas não da cura do Espírito. Jesus estava se retirando para lugares longínquos, de modo que tivesse um pouco de paz no seu espírito, de tanta tribulação que ele passava. Diz que ele se retirou para as regiões de Tiro e Sidom. Esse lugar era tradicionalmente centro de inimizade com o povo israelita, uma terra estrangeira. Você está me ouvindo? E sobre essa palavra, querido, sobre esse milagre que ele faz no texto chamado Mulher Cananeia, eu quero tirar o tema da minha mensagem, que é o seguinte: a recompensa da grande fé. A recompensa da grande fé. Eu quero convidar esta noite a você crer na palavra de Deus, que toda fé grande, toda fé exaltada, embora o homem não se exalte diante de Deus porque ele é humilhado, mas a verdade, quando ele se humilha, a fé sobe na mesma proporção. E eu quero crer e profetizar na tua vida. Se houver grande fé nesta noite na tua vida, certamente a recompensa será tão grandiosa conforme a tua fé. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, esta noite, Senhor, estamos diante da tua palavra. Senhor, a tua palavra é doce, mais doce do que o mel. Senhor, ela é suave nos nossos corações. Ó Deus, quando eu prego a tua palavra, eu sinto um queimor no meu coração, porque eu sei, Senhor, da grande responsabilidade de falar, Senhor, no teu lugar. Assim eu te peço, Senhor, que neste momento tu venhas a me ungir, para que eu possa falar segundo o teu querer. Senhor, que eu possa tratar a tua palavra com carinho, com dedicação, e que dela, Senhor, não me aparte nem para a direita nem para a esquerda, que eu não caminho demais, Senhor, e que nem pare aonde não deva. Mas, Senhor, segundo a inspiração do teu Espírito, unja a minha boca, o meu coração, a minha mente, para que eu possa trazer a palavra, Senhor, para a tua igreja. Assim, Senhor, unja, Deus, o ouvido, Senhor, desta mulher, deste homem, deste jovem, desta jovem, para que possa receber da tua parte, Senhor, não como palavra persuasiva, Senhor, que dê comichão nos ouvidos, mas que seja essencialmente a revelação, Senhor, da Tua glória através da Tua palavra. Fala conosco, fica conosco pelo Teu Santo Espírito. Te pedimos e agradecemos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo e todos digam amém, amém e diga graças a Deus. Amém, queridos? Em nenhum outro lugar na Bíblia, disse Martin Lutero, e eu concordo com o ponto de vista dele, que em uma primeira passagem você não observe Jesus na sua maneira mais dura. Parece que o doce Jesus, o milagreiro de Nazaré, o bálsamo de Gileade, aquele cordeiro manso, se parece muito mais com bode, se parece com uma parede dura ou como um diamante. Quando nós olhamos à primeira vista, parece que Jesus ele é extremamente insensível e desprezível em relação à situação de uma mulher sirofenícia. Mas preste atenção, isso é apenas uma impressão. Quando você mergulha profundamente na experiência com Deus, certamente você vai encontrar um Deus todo compassivo, misericordioso e pronto para atender um coração ansioso por relacionamento com Ele. Amém? Nós observamos aqui, querido, uma canção cantada por três grupos de pessoas. Primeiro uma mulher, e presta atenção na situação dessa mulher. Você já sabe, conhece um pouco da Bíblia, que uma mulher naquela época, ela era colocada meio de escanteio. A situação de uma mulher dentro da sociedade, há cerca de 2000 anos atrás, ela não tinha privilégio, na verdade ela tinha muitos pesos, um jugo muito pesado sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus declara que ela era uma mulher, e além de ser uma mulher, ela era estrangeira. Você está me ouvindo? Uma mulher estrangeira que estava com uma filha horrivelmente, diz a palavra do Senhor, de uma maneira muito profunda, endemoniada. Ou seja, aquela filha dela estava possessa de demônios. E quando a Bíblia fala dos demônios, da ação do reino do maligno, Jesus define de uma maneira muito prática que é matar, roubar e destruir. Não se engane, Satanás, ele não tem uma outra missão na vida a não ser matar, roubar e destruir. E ele tem feito isso, inclusive com quem tem pactos e alianças com ele. Eu fico abismado de falar que pessoas fazem pacto com o diabo. A palavra de Deus diz que ele é mentiroso. Ele nunca se firmou em verdade, porque desde o princípio ele foi desta maneira. A palavra do Senhor diz que houve malignidade no coração dele. E ele não tem nada para oferecer de bom ao ser humano, a não ser caminhos tortuosos com aparências boas, que não leva o homem a um outro lugar chamado Poço da Perdição. E ele quer levar você para o inferno, para rir da sua cara, para afrontar a sua vida, para dizer o quão tolo você é. Você está me entendendo? Não se engane com o diabo. Ele é o nosso inimigo. Ele é perverso. A serpente, o dragão, o caluniador. Eu odeio ele. Eu não sei se você odeia. Eu odeio profundamente o diabo. Uma canção cantada. Uma triste melodia cantada, mas que no final termina com uma canção de vitória. Primeiro a mulher canta um clamor desesperado, uma canção misturada com lágrimas aos pés do Senhor. Diz que Jesus estava passando, ele e os seus discípulos. Volte comigo aquele ponto. Observe Jesus passando. E a mulher começa a gritar, e ela declara duas coisas iniciais que me chamam a atenção. Ela diz: Senhor, filho de Davi. Ela fala duas coisas. Senhor significa aquele que governa. E filho de Davi significa o Cristo. Certamente, ou ela leu as escrituras dos hebreus, ou ela interrogou sobre aquele homem que se tanto ouvia falar o milagreiro de Nazaré. E o Espírito Santo iluminou o coração, porque o Espírito Santo traz luz. Ela ficou sabendo que o milagreiro de Nazaré, e eu não culpo ela, de estar ansiosa para ter um encontro com ele. Eu não culpo você de querer ter um encontro com o milagreiro de Nazaré. Eu acho interessante você ter esse anseio ao seu coração. E diz, querido, que a fé daquela mulher, ela tem alguns estágios trabalhados. Eu posso dizer, primeiramente, que a fé se aproxima. Preste atenção que para receber um milagre é necessário haver um clamor pessoal. Tem muita gente que diz, ora para mim, faça jejum para mim, clame para mim. Eu disse na quinta-feira passada, embora nós estejamos toda terça, quintas e domingos, às 6 horas da manhã, elevando um clamor pela sua vida, entrando em batalhas espiritual, tudo isso é bom se você não crê que Deus possa operar na tua vida. Você entende isso? Eu preciso clamar pessoalmente. Diz que ela buscou a Jesus de uma maneira séria. Ela buscou com interesse de coração. É uma fé que se aproxima. E um apelo insistente. Se você observar esse texto, aquela mulher, ela só tem uma palavra. Misericórdia, misericórdia, misericórdia, Deus. Olha para mim, atenta para a minha situação, da minha casa. Ela não queria distrações. Eu não vim aqui para distrair você. Se você deseja o milagre de Deus, você precisa chegar perto dele e pedir quantas vezes for preciso que o seu clamor seja insistente, que seja constante, que seja uma melodia ao céu. Senhor, me atende. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para a minha situação. Você entende isso? Pastor, mas tem que ser assim? Eu já disse para você que a graça de Deus é de graça, mas não sai barato. Você vai ter que buscar. Pedir, dar-se-vos, abatei, e a porta será aberta. Você entende isso? Clamar pessoalmente de uma maneira séria e um apelo insistente. Mas preste atenção que quando você fala em fé, alguém tem a fé aqui? Eu vou perguntar novamente, alguém que tem a fé aqui em Jesus Cristo? Você sabia que a nossa fé é testada? 1 de Pedro 1,7 diz que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo. Diga comigo, provada pelo fogo. Diga para alguém, é provada no fogo. Aonde que é provada? Fala para mim ouvir. No fogo. Pastor, então, não é muito estranho no meio da vida cristã a minha fé ser testada? Eu atrevo a dizer que a tua fé é testada constantemente. Porque Deus não quer uma fé michuruca, Deus não quer uma fé medíocre, Deus não quer uma fé de pequenos milagres. Por isso que eu tenho falado com meus obreiros, nós estamos proclamando no reino espiritual, Mateus 10:8, se você tiver fé, proclama. Curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expelir os demônios. Essa é a missão que nós buscamos aqui dentro da casa de Deus. Eu tenho falado com os obreiros, precisamos ser sérios nisso. E precisamos saber que Deus irá testar o que nós falamos. Quando eu falo assim, Deus me dá unção para curar, ele fala, eu vou testar a tua fé. Senhor, eu quero autoridade sobre os demônios. Ele disse, eu vou testar a tua fé, não foi? Você lembra quando aqueles discípulos estavam expulsando os demônios, não conseguiram? Jesus estava falando, olha, a tua fé está sendo testada e tem sido reprovada. Diz, porque algumas castas de demônios só podem ser expelidas através de jejuns e orações. Diga para o teu irmão, prepare-se. O teu milagre vai ser vivido, mas a tua fé vai ser testada. E Deus vai testar durante essa palavra. Aprenda com essa mulher. Ei, olha aqui para mim. Aprenda com essa mulher, com a posse do milagre. Como a fé dela é testada. De uma maneira profunda. Eu nunca vi na Bíblia uma fé tão testada como a dessa mulher, querido. Olha aqui para mim. Primeiramente, querido, existia uma barreira cultural religiosa. Ela era estrangeira, uma mulher, e não era da religião dos judeus. Você está entendendo? Ela não era. Ela não tinha uma aliança com o povo de Deus. É a primeira coisa que é testada nela, barreira cultural religiosa. A segunda coisa, querido, é que ela começa a clamar, ela diz, filho de Davi, meu Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está endemoniada. E sabe o que ela ouve? Justamente isso. Indiferente. Jesus continua andando. Você já orou e deu a impressão que Deus não está ouvindo? Você já orou e parece que a tua oração está batendo no teto e está voltando? Você já orou e parece que Satanás estava rindo da sua cara e disse, você está perdendo tempo? Mas o verdadeiro cristão, mesmo que aparentemente esteja sendo falado ou não no céu, ele ora, ele busca, ele clama, até que o sim possa vir como certeza absoluta na vida dele. Ele não aceita o não. Ele não aceita a derrota. Ele não aceita a família dele vendida para Satanás. Ele não aceita Satanás roubar o sonho e as promessas de Deus. Não! Ele clama, ele implora até que a mão de Deus desça e a chuva faça reverdecer o pasto que estava um deserto. Silêncio. Querido, entenda que quando às vezes Deus aparentemente está quieto, não é que ele é insensível. Nesse texto, Jesus não estava sendo insensível. Ele estava clamando para aquela fé que era de boca pudesse explodir num rompante de busca. Quando Deus fica quieto, olha aqui para mim. Quando Deus fica quieto, aprenda isso. Ele está testando o que está dentro do teu coração. Se há realmente um propósito. Se você tem realmente desejo e anseio de viver isso que tanto você tem falado para os outros. Sabe quando se fala, Deus vai me curar? E Deus está quieto? Deus está falando para você, então quero ver se você vai buscar mesmo esse milagre. Sabe quando você ora e a porta continua fechada? É Deus falando para você, então eu quero ver se você tem fé de abrir essa porta pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A terceira coisa é que, além de Jesus estar quieto, os discípulos chegam diante de Jesus e falam, Senhor, tem misericórdia desta mulher. Senhor, tu és o milagreiro de Nazaré, não lhe falta poder, cura a mulher. Tem misericórdia, olha a situação dela. Eu compadeço, Senhor Jesus, embora você esteja aparentemente frio, nós temos uma sensibilidade em relação à vida desta mulher. Não foi isso que aconteceu. Deveria ser, mas não foi. Sabe o que os apóstolos falaram? Disse, Senhor, despeça essa mulher que ela está enchendo o saco. Linguagem popular. Que ela está torrando a paciência. Que ela está atrapalhando, ela está me dando comichão no ouvido e dor de cabeça. Despede essa vadia, essa vagabunda, essa estrangeira. Era mais ou menos isso que eles estavam falando. Terceiro teste. Essa mulher, primeiramente, ela tem que romper a barreira cultural, religiosa. Ela vai diante de Jesus e muitas pessoas, quando Deus fica quieto, ele abandona Deus e vai buscar os seus próprios recursos. Você está entendendo? Na primeira dificuldade, ele para e desiste. Você conhece crente que está dizendo assim, eu vou parar? A coisa está difícil, eu vou parar? Olha para essa mulher, a coisa estava difícil e ela não parou. Enquanto os discípulos tripudiavam dela, enquanto as pessoas que estavam ali por perto faziam dela motivo de chacota e de piada, ela não desvaneceu. Olha aqui para mim, querido. Você está sendo caluniado? Você está sendo perseguido? As pessoas estão zombando da sua fé? Estão zombando do teu clamor? Estão zombando disso que você falou, eu vou esperar em Deus, eu creio que o milagreiro de Nazaré há de operar na minha vida, eu tenho uma promessa e uma palavra de Deus no meu coração, e tem pessoas que dizem assim, vai crendo. Olha aqui para mim, continua na tua fé, em nome de Jesus, mantenha a tua posição, não ouça o que diz a tua esquerda, não ouça o que diz a direita, diz a palavra de Deus, que enganou o teu coração do homem perverso. Por isso que a palavra de Deus, cuidado com quem você anda. Cuidado com as pessoas que falam sobre a sua vida. Provérbios 4,14 diz, não entra pela vereda dos ímpios e nem ande no caminho dos maus. 1 Coríntios 15,33 diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Por último, Jesus se volta e diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Preste atenção que tem mais sim do que não nisso que Jesus está falando. Parece um texto duro. Quando você olha para Jesus, as pessoas não gostam nem de apresentar essa palavra. Ninguém gosta de falar dessa porção porque aparentemente Jesus está sendo insensível. Mas o que está na verdade o contexto aqui é que Jesus está abrindo a possibilidade de uma fé aflorar. Quando ele fala de ovelhas perdidas, qualquer um, querido, é perdido diante do Senhor. E como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala, não é verdadeiro israelita aquele que é nascido de sangue, mas aquele que é nascido de coração. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é verdadeiro aquele que nasce da carne, mas é verdadeiro aquele que nasce do Espírito. Eu e você somos israelitas. Pela descendência de Abraão, abraçando o Filho de Jesus, nós somos aliançados com Deus. Quantos são filhos de Abraão? Aleluia, pela fé. Eu sou filho de Abraão. Eu sou descendência de Israel. Eu sou filho e fruto do nosso Deus. Ela entendeu isso. Oh, aleluia. Estou querendo crer, querido, que Deus vai te dar sabedoria para que você possa crer que você é filho e filha de Deus, que você é uma ovelha resgatada pela fé do Senhor. Quatro barreiras: cultural, a barreira do silêncio, a barreira da calúnia e a barreira da reprovação. Porque Jesus, ele falou de uma maneira dura, mas deixando lugar para que possa se operar a maciez. É como, já viu corrida de obstáculos? Hã? Por esses dias tem falado-se muito disso. Você já viu um corredor de barreiras? Ele tem uma técnica. Para ele chegar na linha de chegada, se você observar, ele não olha para a barreira. Ele pula e mesmo se bater o pé, e mesmo se tropeçar, ele tem um único foco. A linha de chegada. Essa mulher, querido, essa sirofenícia, essa mulher cananeia, é um corredor de barreiras. Você que deixou adentro, você precisa ter um corredor de barreiras. Tem que colocar os seus olhos no alto. Sabe o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 3, ele diz, irmãos, quanto a mim, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ela esqueceu da calúnia, ela esqueceu do silêncio, ela esqueceu da reprovação e da cultura e da religião dela, e ela avançou, como diz o Paulo, avanço para frente em direção ao alvo. A filha dela estava enferma, estava endemoniada, ela tinha um alvo, eu preciso tocar o coração do milagreiro de Nazaré. Aleluia, alguém que queira tocar no milagreiro de Nazaré essa noite. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Você tem que colocar a tua fé em foco no Senhor. Jesus responde, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra que eu disse para você? Ela tinha uma única canção de uma nota só. Misericórdia. Ao invés dela desistir e ir embora, diz que ela baixa-se, ela veio, se curva diante do Senhor e o adora, aleluia, dizendo, Senhor, socorre-me. Erga tua mão ao céu, diga assim, Senhor, diga assim, socorre-me, diga assim, tem misericórdia de mim, da minha casa e da minha situação. Olha, Deus, com os teus olhos, aleluia. Oh, Senhor, misericórdia sobre a tua filha, sobre o teu filho. Julga a situação, ó Deus. Aleluia. A fé tem que apelar. Olha aqui para mim, a fé tem que apelar. A fé não pode ficar quieta, a fé é coisa ativa. Você está me entendendo? Aquela mulher, ela não desanima. Olha para mim que você não pode desanimar. A esperança em Deus. Deus pode intervir, Ele vai intervir nessa situação. Possa demorar o tempo que for, mas Deus há de agir, Deus há de transformar, Deus há de curar, Deus há de abrir as portas. Você está entendendo o que eu estou falando? Aprenda a recompensa da grande fé. Ela não desanima, ela chega diante do Senhor como eu e você devemos chegar, não de qualquer maneira, não apontando o dedo na cara de Deus, não querendo argumentar, mas simplesmente adora, oh aleluia, se curva diante dele, diz a palavra, que ele exalta aquele que se humilha, aquele que se quebranta, aquele que se prostra até o chão, aquele que adora, você está entendendo? Aquele que fala, Senhor, tu és meu tudo, embora eu não seja nada. Tu és do meu favor, embora eu não possa. E ela também, ela é inteligente. Embora ela seja uma humilde suplicante, ela é muito inteligente. Ela era humilde demais, de extremo. Mas ela era inteligente. Ela percebeu que Jesus não tinha falado não. Se você observar na Bíblia, ele não fala não. Ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você observar, Jesus não disse: eu não vou curá-la. Jesus respondeu e abriu uma porta para ela. Você está entendendo? Ela vem, adorou e diz: Senhor, socorre-me. E Jesus diz novamente: não é bom tomar o pão dos filhos, aleluia, e lançá-lo aos cachorrinhos. A palavra cachorrinhos aqui, ela não é cachorro, porque havia os cachorros e havia os cachorrinhos. O cão geralmente era a palavra grega quão, que significa alguém ruim, geralmente a pessoa que era muito perversa. Era considerado um cão antigamente, na época de Jesus, era um animal que vivia nas ruas, geralmente agressivos, que roubavam comida, e ferozes. Esses eram considerados inimigos, intratáveis, mas havia aqueles que eram animais de estimação. Eu não sei se essa mulher tinha lido o livro do profeta Isaías, talvez sim, talvez o Espírito tenha iluminado o coração. Mas ela entendeu que Deus tinha falado uma vez para Israel. Em algum lugar da Bíblia, em Isaías, diz que Deus fala a Israel e chama de meu bichinho. Aleluia. Meu bichinho. É como se Deus estivesse falando: você é o meu animal de estimação. Ela percebeu quando Jesus disse: não é lícito pegar o pão e dar aos cachorrinhos. Ele não disse cão, ele disse aos cachorrinhos. A mulher percebeu. Humildemente ela percebeu que Jesus estava falando, ela discerniu e ela percebeu: mas os cachorrinhos são amados. Alguém tem animal de estimação? Já teve? Geralmente, quando tem um animal de estimação, você joga algo para ele comer, não é verdade? Sabe por quê? Porque o animal de estimação também faz parte da casa. Ela pega deixa e inteligentemente ela começa a argumentar com Deus. Pastor, mas como eu argumento com Deus? Através da palavra dele. Eu sou danado para fazer isso, eu ensino os irmãos a fazerem isso. Pega a palavra de Deus, veja as promessas, se encaixe nas promessas e fala: Deus, eu estou me apresentando. Quando eu vejo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, a mesma profecia que está em Jesus, eu falo: Senhor, é missão. Por isso que eu falo para os irmãos: vamos orar aqui em Mateus 10:8, porque é missão dos apóstolos, mas apóstolo significa enviado. O Senhor tem enviado eu, tem enviado você, e nós devemos proclamar, curar enfermos, ressuscitar os mortos e limpar os leprosos. Eu tomo posse da palavra. Como disse Jesus em João 15:7, se vós estiverdes em minhas palavras, e estiverem em vós, pedirei tudo o que fizerdes e vos será feito. Você está entendendo? A mesma oração que é ensinada na Bíblia, querido. Eu oro e argumento com Deus. Você já argumentou com Deus? Você diz: ah, Senhor, me dá o pão de cada dia. Senhor, sobre ti levaste as minhas enfermidades. Senhor, a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que recebereis a virtude do Espírito Santo. E eu oro e falo: Senhor, me dá a virtude do Espírito Santo. E eu serei testemunha aqui, eu serei testemunha lá, e aonde tu me enviares. Você está me ouvindo? Diga para o teu irmão: argumenta com Deus. Peça para ele. Mas peça sabiamente. Diga assim: peça através da palavra. Você lê a palavra todo dia. Eu, quando detecto uma promessa, já oro na hora: Senhor, eu tomo posse. Senhor, se é para obedecer aqui, eu tomo posse. Senhor, mas se é também para viver, eu tomo posse. Como diz Jesus: em meu nome pisarão serpentes e escorpiões. Eis que vos dou autoridade, e eu recebo a autoridade concedida. Alguém que possa receber? E por último, querido, a fé que apela, a fé que é testada, a fé que proclama, nós temos a fé que vence. Jesus disse: após a argumentação dela. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Eu não sei, querido, mas Deus tem procurado esses dias, por esses tempos, homens e mulheres, que Ele possa do céu fazer assim: ó, eu aplaudo a tua fé. Eu aplaudo o teu jeito de confiar. Olha aqui, meu anjo, olha aqui, meu querubim, olha que mulher, olha que homem, olha que fé soberba. Deus está buscando pessoas para aplaudir a fé. Você crê nisso? Diga para alguém do teu lado: Deus está buscando você. Ele quer aplaudir a tua fé. Prepare-se para viver. Diga assim: os milagres de Deus. Ele disse: ó mulher, grande a tua fé. Ó mulher, grande a tua posição. Grande a tua confiança. Porque diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela esperava uma cura. É a certeza das coisas que se não vêm. Você está me entendendo? Diz que Jesus diz para ela: faça contigo como queres. Aleluia. Jesus, ele não muda o pedido. O que ela pede é concedido integralmente. Uma fé soberba, uma fé grandiosa, uma fé que é poderosa, ela tem uma grande recompensa. Querido, você disse que não é uma coisa, se você quiser aprender, se você tiver fé pequena, há de se viver pequenos milagres. Jesus disse que não pôde operar muitos milagres em Nazaré, porque faltou fé naquele lugar. Você está entendendo isso? Mas aquele que pede e busca no Senhor, certamente ele há de alcançar recompensas e favor. Aquele que não desfalece, aquele que prossegue, aquele que busca, aquele que não olha para a situação, aquele que não olha a incerteza, recebe o que você pede a Deus. Levanta a tua mão e diga: Senhor, eu coloco a minha situação diante da tua presença e eu creio, Deus, que tu podes operar nesta noite, segundo o teu Santo Espírito Santo. Seja feito conforme a tua vontade. Se você tiver fé, vai com o teu milagre para a tua casa. Porque disse Jesus: olha aqui para mim, se você crê, alguém que tem uma fé grande aqui para crer esta noite, disse que nem precisou ver com os olhos. Disse que quando Jesus ordenou, a filha dela foi liberta. Naquela mesma hora. Se você crer, a porta está sendo aberta nesta noite, enquanto você busca. Se você crer, Deus está operando milagre lá na tua casa. Se você crer, Deus está libertando os demônios lá daquele lugar. Se você crer, Deus está salvando almas que você tem orado. Se você crer, Deus está trazendo a vitória para a tua vida. A cura esperada, o milagre buscado. Eu já disse para os irmãos, eu ensino aqui, não existe, querido, aqui derrota não é uma opção. Eu ensino aos ministérios que nós temos um único foco: iremos vencer, custe o que custar, tempo de oração, jejum e consagração. Mas o diabo não vai vencer. Você pode declarar isso? Diga comigo: custe quanto de oração custar, de quanto quebrantamento precisar, mas diga assim: o demônio, diga assim, ele não vai ganhar de mim. A vitória é certa na minha vida. Sabe por quê, querido? Toda pessoa que busca Deus, toda pessoa que bate na porta, ele há de receber. Apenas duas pessoas, que a Bíblia diz que o de uma grande fé. E por incrível que pareça, nenhum era judeu. Um romano e uma mulher sirofenícia. Essa que Deus diz assim: ó mulher, grande a tua fé. Só houve um outro caso. Foi um centurião romano que estava com um servo enfermo e disse que ele chegou diante de Jesus e disse: Senhor, o meu servo está enfermo, mas eu não sou digno que tu entres na minha casa. Mas basta apenas uma palavra tua que a coisa é resolvida. Porque eu sou homem de autoridade. Quando eu mando um soldado ir, ele vai. Quando eu mando ele ficar, ele fica. Eu sei que tu és um general do céu, aleluia. Se tu ordenares, o milagre será feito. Disse Jesus, eu nunca vi em Israel tamanha fé. Seja feita conforme a tua vontade. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo! Fala para mim, pastor, quem vence nesta vida? Eu não vou querer te enganar, querido. Não adianta você brincar de ser cristão, ficar aí murmurando e ficar, será? Talvez. Onde existe fé, não tem talvez, querido. Onde existe fé, não existe dúvida. Onde existe fé, existe uma certeza e uma determinação. Eu vejo aqui mulheres que choram, mas dizem com ouro e meia lágrima, eu vou vencer. Eu oro para ela e sorri. É verdade, você vai vencer. Essa mulher é um tipo do próprio Jacó, de próprio Israel. Israel certa vez brigou com um anjo no vale de Peniel. E disse que ele lutou de noite até o raiar do dia. E disse ao anjo, eu não vou te deixar ir enquanto tu não me abençoares. Aleluia. Tem gente que desiste muito fácil. Tem gente que entrega o ponto muito fácil. E Satanás fica dando risada. E pensa, estava quase conseguindo, mas desistiu. Mas aqueles que dizem assim, Senhor, eu não te largo, eu não paro de orar, não paro de bater na porta do céu, enquanto tu não me abençoares. Sabe, querido, essas pessoas que vivem grandes milagres. Quando Jacó, o enganador, passa a noite inteira duelando com Deus, Peniel significa encontro com Deus, diz que de manhã cedo Deus toca na coxa dele, é verdade, você brigou comigo, eu vou te mostrar que eu sou Deus. Eu te abençoo, mas você vai ficar marcado para o resto da vida. Mas eu vou trocar o teu nome. A partir de hoje, você não chama mais enganador. Tu chama príncipe do Senhor. Aleluia. Quando a minha fé é soberba, Deus muda até o meu nome. Você pode chamar de perdedor, de fracassado, de pessoa sem valor, de pessoa que não tem nada de futuro. Deus te chama mais do que vencedor. Você tem fé? Você tem fé como Moisés, que disse, Senhor, eu quero te ver. Mas não pode ver, mas Senhor, eu quero te ver. Mas não tem jeito, mas eu quero te ver. Ele disse, não vai ter jeito. Esse cara é tão insistente. Ele é tão assim, pegador no pé. Digamos assim, um termo popular, carniça. Você precisa ser um crente carniça, querido. Olha para mim, do bom sentido, você precisa, você entendeu? Chegar a Deus e falar assim, nossa, não aguento mais esse homem, essa mulher que ora que eu tenho que atender ele. E ora que Deus é bom, hein? Se Deus fosse ruim, mas Deus é bom. Diz que buscaram, Moisés buscou o Senhor e Deus disse, então Moisés, eu vou te mostrar uma parte que pode ser visto de mim, porque a tua fé precisa ser recompensada. A tua fé precisa ser recompensada. A tua fé precisa ser recompensada. Eu quero crer, querido, que nessa noite o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Que você vai deixar de desistir tão facilmente. Sabe o teu ministério? Sabe o teu filho que está no mundo? Sabe esse remédio que você toma? Sabe esse vício que você ainda tem? Sabe essa situação que você está enfrentando? Que você possa declarar para o diabo ouvir, para Deus ouvir e segurar firme nas mãos do Senhor. Senhor, eu tenho apenas um foco. Que tu me abençoe nesta área. E eu não paro de orar, eu não paro de clamar, enquanto tu não parares de olhares para mim e dizer, seja feito conforme a tua vontade. Eu tenho orado, querido, por você e tenho dito, essa igreja vai vencer. Eu tenho proclamado no reino espiritual que a tua família há de ser salva, que a porta há de ser aberta, que o vício há de ser liberto, porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Alguém que crê nisso? Curva sua cabeça, fecha seus olhos, por gentileza. Eu quero orar com você esta noite. Pai querido, Pai Santo, no nome de Jesus, eu preguei a tua palavra, Senhor. Eu falei segundo o teu querer. E, Senhor, eu ensinei a tua igreja como tomar posse da vitória, Senhor, e como possa tocar e atrair a tua atenção. Oh, Deus, que tu venhas, Deus, visitar esse coração esta noite. Senhor, é esse clamor que é levado agora, neste momento. Essa mulher tem falado, Senhor, mas eu tenho clamado. Mas eu creio, Senhor, que nesta noite Tu tens olhado, tens observado, Senhor, e ela tem falado mais uma vez. Ainda hoje diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, olha essa canção cantada, Senhor, em tom triste de uma nota só. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa mulher, tem misericórdia desse homem. Senhor, olha para a situação financeira, Senhor. Olha, Deus, para esta família. Olha, Senhor, nesse casamento. Olha, Senhor, nesse vício e quebra esse jugo. Senhor, libera uma palavra do céu. Senhor, que nós possamos ir em paz. E que o milagre esteja já sendo realizado. No nome santo de Jesus Cristo, eu declaro que o milagre, como ministro da palavra de Deus, eu declaro segundo a tua fé, segundo o teu clamor, segundo a tua busca, receba a visitação e o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Coloque-se de pé e vamos louvar a Deus. Contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.